dia passou, atrás de um outro dia eu fui, sofrendo e aprendi a ser feliz, saber amar. A flor, um cheiro de jasmim, luar no mar, uma fantasia. Sinto o cheiro no sabor de mel, um perfume me levando para o céu. Se é loucura ou talvez paixão, meu amor, primeiro. Sinto o cheiro no sabor de mel, um perfume me levando para o céu. Se é loucura ou talvez paixão, meu amor, primeiro. E eu quero ouvir! Meu primeiro amor é você. Teu cheiro está me levando. Teu cheiro está me levando. O dia passou, a tarde um outro dia eu fui, sofrendo e aprendi a ser feliz. Teu cheiro está me levando. Meu primeiro amor. Teu cheiro está me levando. Meu primeiro amor é você. Teu cheiro está me levando.